cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Caso fazem, caso tocam no FM da Boas Novas. E eis que temos hoje uma vez mais uma estreia. Não que os nomes de que vamos falar hoje não tenham sido aqui tocados, por via de outros projetos, e até podemos dizer desde já, por via de orquestrada, e reporto-me a João Lima, que é um dos membros desta banda, que hoje vamos falar, e reportamos a Remexido, que editam aqui o primeiro disco. Nem mais nem menos, saído no início do mês de novembro, eis que um disco homónimo traz aqui à ribalta João Lima, Carlos Ribeiro e João da Costa. Enfim, do outro lado do Tejo, portanto da Almada, e que, enfim, terra que tão bons projetos têm trazido e que seguramente têm coisas novas para contar. Pois bem, como vos habituámos aqui no nosso programa, e tendo em conta aquele destaque desta semana aqui na Boa Nova, eis que convidamos então o João Lima para falarmos sobre este seu primeiro disco, enquanto naturalmente Remexido. João, bem-vindo aqui à Boa Nova, é um prazer uma vez mais recebê-los. E se seguramente os nossos ouvintes, e aqui talvez será o melhor cartão de visita para começarmos a conversa, é por via desorquestrada. É seguramente a banda por onde esteve que mais visibilidade tiveram e melhor airplay e visibilidade em termos de TV. E seguramente que a orquestrada trouxe algo para agora Remexido. Que pontos de contacto podemos ter aqui em termos desse projeto e agora então os Remexido, a nova banda da Almada? Ok, o Remexido, com a orquestrada eu aprendi a ter a minha maturidade, porque nós corremos um bocadinho toda a Europa e o mundo. E, de facto, foi um ponto de contacto com muito bons músicos que por lá passaram e continuam de vivo e de saúde. Remexido é um projeto que surgiu num contexto um pouco diferente. Como tu disseste bem, juntou o João da Costa, o Carlos Ribeiro e eu numa tentativa de fazer o que eu chamo uma espécie de caldeirada. Talvez por aí haja algum ponto comum com a orquestrada, apesar de termos mentalidades um pouco diferentes e temos uma abordagem à música diferente. Mas claro que há sempre a guitarra portuguesa que eu toco, acaba por ter sempre essa personalidade que a orquestrada se consagrou. Ficaram na mesma esquina do mar. Meu fado foi namoriscar o céu. E tu nem deu por nada. E tu nem deu. Mesma esquina do mar, meu fado foi namoriscar o céu, e tu nem deu por nada, e tu nem deu. De quem está a acompanhar-nos aqui nossa conversa é que vai começando a ouvir este disco e tendo as suas ilações. Ainda que, curiosamente, ainda antes da saída do disco, tenho curiosidade de lançar, entre aspas, aquilo que se chamava antigamente um single, mas de lançá-lo até que já com o seu videoclipe, o seu teledisco. Isto, de algum modo, foi para despertar as consciências. Atenção, tomem atenção, o que está para chegar. O nosso teledisco, nós acabámos de gravar dois videoclipes, o primeiro teledisco, eu gosto mais da palavra teledisco. Muito bem, o primeiro foi um pouco um vídeo de autor, foi produzido pelo Edgar Pera, um famoso cineasta, e traduziu-se numa expressão um pouco pessoal dele sobre uma música que é a Tarantina. E convido todos a verem nas nossas redes sociais. O Mulata, o tema Mulata, foi de facto uma tentativa de despertar algumas consciências de que nós de facto existimos, e estamos aqui já praticamente desde 2015, em que contámos já com alguns espetáculos e temos de facto este nosso filhote, que é o nosso primeiro disco, espero o primeiro de muitos, não é? A Mulata, foi um tanto a Mulata como a Tarantina foram dois videoclipes gravados num dia. Foi tudo muito rápido, mas penso que o efeito foi bastante positivo, foi muito bom. Divertimos imenso e acho que passa a mensagem que queríamos em relação às canções. Ainda antes de irmos ao Tarantina, porque tinha aqui até uma pergunta específica em relação a esse tema, mas ainda antes de lá chegarmos, vamos lá que eu compreendo de facto a imagem. A percepção de que hoje em dia é cada vez mais, entre aspas, youtubado, que as pessoas acompanham a música, é que vos levou o facto a querer ter já a componente de imagem, ainda até antes do disco estar cá fora? A componente de imagem hoje em dia, como tu sabes, e como toda a gente sabe neste momento, é fundamental. As pessoas hoje em dia vivem muito rápido e consomem informação num clique e em dois segundos se calhar já estão a tentar ver outras coisas. A imagem, julgo eu, acaba por complementar muito todo esse processo da música, de um álbum, né, da produção de um álbum, e acaba por transmitir também o que é a banda, porque, como tu sabes, hoje em dia as bandas não chegam a todos os palcos, as coisas nem sempre são fáceis, mas o que acontece é que o vídeo transmite um pouco a verdade de quem é que são estes tipos que estão aqui a tocar, não é? O disco, a gente ouve. Tentamos, é como a rádio, não é? Tentamos imaginar quem é que está do outro lado a tocar, mas por vezes, quando os projetos não são muito conhecidos, o vídeo ajuda a abrir essa, uma espécie de abre-latas para a consciência das pessoas sobre um determinado projeto. Daí que ficámos motivados a fazer logo este vídeo, feito pelo mestre Lisiário, que esteve muito bem. Foi gravado aqui em Almada, já agora se passa publicidade junto às Escadinhas do Pastilhas, uhum, que é um clube muito antigo de Portugal, onde sou por lá o Figo, na formação, e é um sítio espetacular, convido-os a ir de lá. Muito bem. Ora, é um velho clube. Porque falamos em imagem, passamos já para a parte gráfica do disco, aspecto que está muito cuidado, enfim, a querer provar que também é um disco que não só aparece dos tais efebros do YouTube, mas também para quem gosta de ouvir o tal disco do Fia Pavio, né? E vocês cuidaram isso, que é com uma capa enigmática, é preciso estar a olhar com alguma atenção para perceber o que está lá dentro, e depois então, depois de aberto e querendo acompanhar aqui o que é o vosso disco, vem aqui imagens que eu associo muito, e a razão pela qual disse que falava do Tarantino mais à frente, ou Pulp Fiction. Eu, de algum modo, ouvi o Tarantino, lembrei-me desse filme. E olhando aqui para dentro, e até olha, vejo-me dizer: deixa-me aqui uma saudosa imagem do primeiro carro que tive, um BMW 2002, portanto, que está aqui. Não sei se é um 2002, para ser um 1502, que eles eram muito semelhantes, mas aqui está também a aparecer, porque está de frente. Fizemos uma maldade ontem com o BMW. Ainda bem que não é o teu, é. E aí está. É assim, aqui a ideia é quase que de, como se isto aqui fosse a banda sonora de um filme. Ora, até que ponto há aqui, enfim, alguma realidade nesta minha suposição? Olha, nós vimos de áreas bastante distintas. Há pessoal que vem do teatro, como o João da Costa, o Carlos é mais dedicado a ensino, é um super multi-instrumentista, toca praticamente tudo. Mas há uma componente que nós sempre assumimos que tínhamos, que era uma componente cinematográfica. E eu acho que essa brincadeira de gangsters que estás a dizer, que traduz-se um pouco no interior do disco, da capa do disco, acaba por refletir uma coisa, eu não sei se tu sabes, mas lembras-te de uma série antiga que era Duarte e Companhia? Ah, precisamente, claro que sim. E entretanto, nós temos que hoje em dia, julgo eu, está reposta na RTP Memória, portanto. Está, sim senhor, com o grande António Sousão, também, e muitos outros atores. E de facto nós temos esse imaginário. Curiosamente houve muitas coisas que foram gravadas aqui em Almada e por atores que são de Almada também. Alguns deles conhecemos, outros não. Pronto, mas isto para te dizer que há aqui um certo imaginário de cinema e de ação, e fizemos a nossa primeira brincadeira de gangsters, não é? Gangsters com armas de plástico, mas quiseres ter esse imaginário um pouco do Tarantino, que nós muito admiramos também, mas à nossa maneira, com o mestre Edgar Pera a fazer das tripas coração para conseguirmos uma boa história, também gravar ao longo de um dia, mas foi muito interessante a experiência. E também, curiosamente, dessa altura, também com um mítico carro, que eram dois cavalos vermelhos, se não me engano. Não era o 2002, eram dois cavalos. Texto do novo álbum Remexido, que vem aqui precisamente com um disco homónimo, sendo que este disco vocês escolheram o Mulata como single, mas de algum modo foi preciso aqui algum movimento difícil de conceber para escolher o Mulata, porque eu seguramente haveria aqui uns quantos temas que poderiam ter esse condão de ser o single de pré-anunciação. Sim, eu tenho a ideia que nós temos alguns temas, isto pelo menos pela percepção das pessoas que vão falando connosco e vão dizendo. Há pessoas que dizem, de facto, uma coisa que é muito acertada, porque realmente o disco é muito heterogéneo. Parece quase uma espécie de compêndio, de mistura de várias coisas, estilos e géneros, que nós não somos, muito focados no estilo musical. Portanto, as nossas composições são muito livres. E às vezes há música, uma música vai derivar em quatro, e às vezes quatro músicas derivam numa. Daí que haja uma certa. É um bocado heterogéneo. Há dois, três, quatro temas, e por serem cantados em português, têm alguma repetição e têm algum conto para poderem ser singles. Uhum. Mas chama a atenção que o interessante neste projeto, especialmente ao vivo, é teres uma voz, que sou eu com a guitarra portuguesa, todos cantam, misturares uma bateria, uma guitarra portuguesa e um piano, assim, um bocado, é obra. E este trio, às vezes é enriquecido com outros convidados muito especiais, como é o caso da Carmen Susana Simões, uhum, uma excelente cantora, que é a nossa sereia, nós chamamos por brincadeira. E às vezes um grupo de italianos, e não só, que são os La Miseria da Lux, com o qual eu já tinha tocado com o Donatello em orquestrada. Uhum. São grandes músicos que tocam um tango um bocado visceral, e sempre que podem apostar o seu talento, nós aproveitamos. E a Marta, do Estrada também. Exatamente, aqui entre outros, como o DJ, etc. E nos teus lábios a eternidade. Deixas-te ir na ponta dos meus dedos. Cada compasso, os teus sentidos mais acesos. Quarenta graus e nenhum sopro de vento. quando as ondas adormecem ao relento. E da minha janela o oceano inteiro parece um rio. E nos teus lábios a eternidade navegam num fogo de palavras, descendo na vertigem de um voo picado nos céus, inflamadas, acesas e livres, porque têm asas. Marta facilmente se percebe, mas estes amigos que vão buscar, é no momento da criação do disco que resolvem convidá-los, ou já quando estão a criar os temas, de algum modo começam logo a imaginar aqueles contributos que julgam que podem ser interessantes? Olha, nós na verdade, quando partimos para o estúdio, os timings são sempre tão apertados, que é muito difícil, muitas vezes os produtores, e no nosso caso o Jorge Lopes Fernandes, uhum. Pá, sempre que tínhamos com uma ideia de ter alguém, pensávamos logo no tempo, não é? Porque o tempo é urge, e muitas vezes os convidados só podem emprestar o seu talento durante uma hora, e é muito ingrato para um músico chegar a um estúdio e ter que gravar às vezes uma coisa que nem sequer conhece, não é? Mas, agora respondendo à tua pergunta, concretamente, Nós, ao acabarmos as misturas de alguns temas, sentimos que faltava alguma componente para aquela cerejinha, não é? No topo do bolo. E daí o convite. E achamos que a escolha foi correta. Tirando no caso da Carmen, ela entra muitos temas. E acompanha-nos muitas vezes ao vivo, quase sempre. Nos restantes casos, foi muito engraçado, no caso de La Miseria da Lux, temos um italiano, que é o Donatello, a cantar em português, e um português a cantar um italiano um bocado rafado, um bocadinho macarrónico. Mas é o único tema que temos não na nossa língua, e pronto, não sei se respondi à tua pergunta, mas basicamente todos eles foram bem-vindos, foi um processo muito engraçado mesmo. E a criação destes temas, o fez que vocês, enquanto coletivo, existem já desde há cerca de 3 anos, não é? Enfim, a criação destes temas já teve a oportunidade de ser mostrando ao vivo em alguns concertos e de algum modo foram depurando para chegar já a uma versão diferente, já à gravação do disco? Nós acabámos por ter uma opção que eu acho que normalmente até é melhor, mas cada música tem a sua mania, não é? As suas taras. Mas nós acabamos por explorar o ao vivo e tentar em palco perceber qual era o feedback do público. O público é o nosso destino, não é? Nós não fazemos música só para nos divertirmos, também nos divertimos e sabemos disso, mas o público para nós é fundamental. E muitas vezes os músicos, quando ficam fechados nas suas garagens ou nos estúdios, ou às vezes hoje em dia já na sua própria casa a gravar, acabam por perder esse sítio, não é? Daí que foram depurando algumas coisas pelo contacto que tivemos com o público. Ainda agora fizemos uma série de espetáculos. Foi assim das primeiras grandes experiências de sair aqui da Grande Lisboa. E foi, a receptividade foi excelente. E acabamos sempre no fim de chegar à conclusão, epá, aquela música ali fica mesmo bem. Acordamos por dar um bocadinho o alinhamento em função do local onde tocamos, não é? Sei lá, se formos, por exemplo, a uma FNAC, como nós também brevemente vamos ir perto também, se tudo correr bem. A FNAC é um ambiente onde tens pessoas à procura de livros, tens crianças. As coisas têm de ser um bocadinho diferentes, porque o espetáculo é mais impessoal, não é? A luz, é toda aquela... Portanto, nós tentamos adaptar-nos consoante o espaço e a situação em si. Não tenho medo do que espero ao chegar. Fico a pensar no que vou deixar para trás. Os caracóis, o teu umbigo, as palavras sem sentido que me sussurras ao ouvido. Na tua boca até tem razão. Não tenho medo do que espero ao chegar. Fico a pensar no que vou deixar para trás. Sardinha no pão, um abraço sem espinhas, o teu lado melhor, o que nunca me deste e o que deste e o que eu nunca te pude dar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Não tenho medo do que espero ao chegar. Fico a pensar no que vou deixar para trás. As cadelinhas, percebes? O teu passo torto. Na taça de tinto eu finto o que sinto e até adivinho que me vai fazer tombar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Thank you. tenho nada que ter medo do que lá vem. Porque a tristeza sorriu para mim e o que lá vai, lá vai. O que lá vai, lá vai. Porque a tristeza sorriu. O que lá vai, lá vai. Fui lendo sobre o vosso trabalho e enfim, já de alguma modo há quem venha acompanhá-lo, mas foi na própria Press Release que encontrei um texto digno, enfim, não sei de quem é a escrita, mas faz-me lembrar um bocado o António Pires, e aliás há pontos de contacto, não é, por via da Paulo Cabeçadas, okay. E que diz assim: é tango mediterrâneo que veste fado com tiques de rock numa embarcação vadia que teima em não ancorar no mesmo porto mais do que uma canção. Daí a ideia que há pouco dizia que não, enfim, é muito heterogéneo. Tem nostalgia, sedução e dança no corpo. A guitarra portuguesa sai fora de pé, o piano faz sapateado, o ritmo ferve e a voz convidam. Ora, enfim, há aqui mestria na escrita, seguramente, e diz muito e diz pouco, mas é mesmo um convite a ouvir o disco. É, na verdade, esse texto até acabou por ser, podia ser feito realmente por um crítico, mas ainda não tivemos esse privilégio, já vimos ter. O texto foi escrito por nós, e na altura nós realmente queríamos seduzir, isto já foi escrito há algum tempo, um bocadinho antes até da saída do nosso álbum, uhum. E foi uma tentativa de escrever a miscelânea que é o nosso trabalho. Epá, tem uma coisa, um ponto comum que eu acho que nós inventámos um estilo que é o rock fadesco para acrescentar um bocadinho ao cardápio desse texto, mas sim, esse texto acaba por ser uma espécie de olha, é muito difícil falarmos sempre do nosso trabalho, do nosso próprio trabalho, mas é um texto que tenta seduzir um bocadinho as pessoas para tentarem usufruir do nosso trabalho e divertirem-se com ele também, né? Esse é o objetivo. A pergunta que eu queria impor após isto é: este disco é um sinal dos tempos, ou seja, que se recuássemos 20 anos atrás, possivelmente havia muito mais velhos do Restelo a criticá-lo, no sentido de que hoje em dia cada vez estão mais ténues as fronteiras, se é que um dia as houve, entre os estilos musicais. É, nós vimos, como tu disseste no início da nossa conversa, vimos de uma terra onde se misturaram muitos estilos musicais, veio o hip-hop, tivemos bandas como The Weasel, o Clock Strada, o HF, ou seja, todos eles diferentes. E é engraçado que esta é uma cidade de Porto, apesar de estar desativada, não é? Os estaleiros da USNAF, que tem uma presença imensa ainda na cidade, apesar de já estar desativada, temos o hábito desde criança, que estou habituado a ver navios a partirem e a chegarem, navios enormes, né? Quase parece que não cabem na ponte, não conseguem passar por baixo daquilo que vai mais justa. E temos a sensação de que realmente os tais velhos do Restelo têm que se habituar, porque cada vez mais vai aparecer gente nova e pessoas a fazerem coisas diferentes. Eu tive alguma dificuldade quando comecei a tocar guitarra portuguesa, porque comecei já noutros projetos, ainda antes de Orquestrada. Fiz uma abordagem, não venho do fado, como tu sabes, e apesar de gostar muito de fado, não é a minha escola, uhum. E tive alguma dificuldade realmente em lidar com os olhares de lado que apareceram, porque comecei a usar pedais na guitarra, comecei a usar a eletrificação da guitarra, etc., e fazer algumas experiências meio malucas, culminar de facto com o Remexido, que eu acho que é, se calhar, o álbum que fizemos em que a guitarra portuguesa foi mais entregue num sempre conceito, mas tentar ser um bocadinho o que ela é também, e deixá-la falar. Pronto, com os meus detalhes, sem ele disse não teria sido possível. Toma lá cuidado, olha para onde vais, tem muito cuidado. Toma lá cuidado, olha para onde vais, tem muito cuidado. Sabe bem cuidar, ser cuidado, cuidado. Sabe bem cuidar, ser cuidado, cuidado. rasgamos montanhas de sublime envergadura, com a coragem de 10 milhões de elefantes. Comemos pó e um pouco de tudo, um pouco de nada. Fizemos-nos ao mar numa jangada de triste construção e... Toma lá cuidado, olha para onde vais, tem muito cuidado. Toma lá cuidado, olha para onde vais, tem muito cuidado. Sabe bem cuidar, ser cuidado, cuidado. Ser cuidado, cuidado. A naufragamos, queremos chão. Nestes convidados estão aqui no disco e levá-los para concerto, isso é alguma coisa que está previsto ou é cada vez mais difícil de facto sair do formato de trio, porque enfim, hoje bem sabemos que quem contrata tem sempre também muitas restrições orçamentais. Sim, nós temos alguma dificuldade em levar todo o elenco, na verdade seria o ideal, mas nós sentimos muito bem enquanto trio. Estamos a explorar agora essa vertente e estamos a tentar fazer com que as coisas funcionem na mesma, porque na verdade nós começámos assim. Sempre que é possível, nós temos aquela vertente mais camaleónica, sei lá, um festival ou um palco um pouco maior, temos a tendência a levar mais alguém. E quando é possível, também as agendas dos outros músicos, não é? Porque todos eles também têm uma vida muito preenchida e nem sempre é possível. E neste caso são mesmo eles, não podem ser outros. Portanto, sempre que é possível, nós contamos com a colaboração deles e é sempre um prazer. E o espetáculo enriquece também, de certa forma. Tantas vezes inimigos de nós próprios, tantas vezes perdidos na tristeza de uma lástima. Queixumes e ódios. Como é possível tanto choro, tanta lágrima? A nostalgia que derrama tanta lágrima desperdiçada em vão. Outro ombro. depois de dias e dias e noites que são dias e dias que são noites. Trocas de estado de alma como quem veste outro corpo. Trocas de estado de alma como quem veste outro corpo. E a harmonia deslizou e eu já cá não estou. E eu já cá não estou. Duraram 3 anos para criar um disco. Eu presumo que ficou pela gaveta, ou pelos iPods, enfim, muita coisa que se calhar não está aqui vertida. Esta escolha para este disco foi feita muito recentemente, já a contar com o disco, ou de algum modo vocês, conforme vão tendo a reação das pessoas, vão logo percebendo o que é que queriam para este primeiro? Olha, nós é engraçado essa questão, porque nós temos já na calha bastantes temas, não necessariamente para este disco. Este disco foi mesmo à justa. Nós tínhamos mais uma ou duas ideias e achámos que estes eram os 13 temas que queríamos que compusesse o disco. Mas, na verdade, nós somos um bocadinho workaholics e já estamos a trabalhar no próximo, ou em próximos. Portanto, não sei dizer se será formato disco ou como é que será, mas temos já na calha muita coisa. Estamos absolutamente focados neste trabalho, em divulgá-lo. Claro. E tocar de preferência em todo o lado do país e preferência, olha, se pudermos ir aí também. Muito bem. Conhecemos pessoalmente. Aqui à Serra da Estrela. Serão muito bem-vindos, seguramente. Boa. Ora bem, mas no entanto, essa questão da criação das músicas depende de mais de algum de vocês ou é em conjunto que vocês conseguem criar? Olha, a gente funciona quase como há uma ignição. Muitas vezes surge de um texto meu ou do João, Carlos, nós não temos aquele processo de juntarmos à mesa com uma partitura e epá, no fim aquilo acabaria sempre de ficar uma coisa muito rabiscada. Portanto, não são muito disciplinados, é um bocado sabor do momento. Nós somos disciplinados no sentido de preparar e chegamos sempre a consenso. A única questão é que não há aqui nenhum músico que chegue com uma ideia já definitiva. Há coisas que estavam na gaveta do João ou minhas já de algum tempo e que quisemos depois maturar, e cada vez que o João ou o Carlos metem a mão em cima aquilo muda tudo, e às vezes acontece o contrário, surge uma ideia interessante, como eu chamo as tais ignições, né? Há uma ignição e nós juntamos e divertimos muito, especialmente com um bom vinho, se calhar um choricito também, a lareira. então está mesmo na altura de vir aqui à Serra da Estrela, seguramente. Ora bem, ora tem frio bem. Ainda. Agora. Seguramente, mas vinham cá aquecer-nos. Agora... Okay. A perna mexe, bate o pé e vai pra anca, soba o ombro e vai do ombro pra cabeça. É na cabeça que começa a dança, é na cabeça que começa a dança, é na cabeça que começa a dança. A perna mexe, bate o pé e vai pra anca, soba o ombro e vai do ombro pra cabeça. É na cabeça que começa a dança, é na cabeça que começa a dança, é na cabeça que começa a dança. A perna mexe, bate o pé e vai pra anca, soba o ombro e vai do ombro pra cabeça. É na cabeça que começa a dança, é na cabeça que começa a dança, é na cabeça que começa a dança. É na cabeça, bate o pé e começa a dança. É na cabeça, bate o pé e começa a dança. É na cabeça, bate o pé e começa a dança. É na cabeça, bate o pé. É na cabeça, bate o pé e começa a dança. Bate o pé, começa a dançar na cabeça. Bate o pé, começa a dançar na cabeça. Bate o pé, é na cabeça. Bate o pé, começa a dançar. A perna mexe, bate o pé e vai pra anca, soba o ombro e vai do ombro pra cabeça. É na cabeça que começa a dançar, é na cabeça que começa a dançar, é na cabeça que começa a dançar. essa dança. A perna mexe, bate o pé e vai para anca e sola o ombro e vai do ombro para a cabeça. É na cabeça que começa a dança, é na cabeça que começa a dança, é na cabeça que começa a dança. Bate o pé, começa a dança, é na cabeça. Bate o pé, começa a dança, é na cabeça. Bate o pé, começa a dança, é na cabeça. Bate o pé, começa a dança, é na cabeça. Bate o pé, começa a dança, é na cabeça. Bate o pé, começa a dança. A perna mexe, bate o pé e vai para anca e sola o ombro. Vai do ombro para a cabeça, na cabeça que começa a dança, é na cabeça que começa a dança, é na cabeça que começa a dança. A perna mexe, bate o pé e vai para anca e sola o ombro. Vai do ombro para a cabeça, na cabeça que começa a dança, é na cabeça que começa a dança, é na cabeça que começa a dança. Ainda esse propósito. Enfim, estamos a falar de pessoas, no que diz respeito ao João Lima, tem menos de 3 anos que eu, portanto, e os dois colegas são um bocadinho mais novos, portanto, do início da década de 80. Enfim, e que têm a componente de criação, enfim, enraizada no vosso ADN, ou por via da música, ou por via do teatro, enfim. Esses backgrounds que aqui estão são condição sine qua non para a essência do Remexido. E depois a segunda pergunta é esta. E o facto de, com essas, enfim, essas, todas as vicissitudes que tiveram, de músicos, de teatro, já terem corrido o mundo, Remexido é uma banda portuguesa também para correr o mundo? Olha, eu penso que todo esse background que tu falaste vem da nossa diversidade. Somos multidisciplinares, de facto. E isso enriquece-nos muito. O facto de João, de repente, estamos a ensaiar e ele vai para uma peça de teatro, o Carlos ter o seu trabalho também noutro contexto, mais no ensino, ou ter outros projetos. Eu próprio também tenho outros projetos muito ligados às vezes à banda sonora de cinema, teatro ou arquitetura. Dá-nos uma riqueza que eu acho que isso se sente também na versatilidade que o disco tem. De resto, eu penso que todo esse processo, isto foi uma coisa residual. Eu de facto, eu nasci em 75, né? Já sou um bocadinho. E todos os projetos que eu passei, normalmente eu vim do rock, não é? Comecei como vocalista de uma banda rock muito antiga, já dos anos 90. Passei por outros projetos e todos eles me deram uma experiência diferente. E foi esse caldo que eu, o Carlos e o João encontramos, até com o nosso produtor, o Jorge Lopes Fernandes, que foi quem permitiu também que tudo isto cozinhasse, esta caldeirada ficasse um bocadinho mais apurada e estruturalmente bem mais consistente. É que se pode dizer isto das caldeiradas, claro, acabou por enriquecer todo esse caldo que tu estavas a dizer. Portanto, estas experiências são sempre bem-vindas. E o facto de com essas bandas, o teatro, terem corrido o mundo todo, isso tornará mais fácil que Remexido vá lá para fora também? Eu acho que nós temos um lugar. Acho que já estamos a trabalhar aqui em Portugal e gostávamos muito, muito que Portugal nos conhecesse. Uhum. País de leis a leis, porque nós gostamos de ir. Já fiz imensas tours em Portugal e adoro este país. Adoro. Acho que nós temos um espacinho lá fora para nós. Agora, talvez tenhamos que crescer e tenhamos que ter um bocadinho de sorte nestas coisas, é importante. Uhum. Porque nós, eu, por exemplo, com a Orquestrada, não começámos logo a tocar lá fora, não é? Começámos por passo a passo e as coisas foram surgindo, se procurávamos. E eu penso que não temos um tão forte para a lusofonia, porque nós achamos que a nossa música não é propriamente uma música só para português. Mas há um espaço que talvez nos seja bem-vindo, ou que nós sejamos bem-vindos nele, de preferência, né? João, agradecer naturalmente a sua estar aqui com a Boa Nova. Teríamos muito mais para falar, mas vamos guardar então para tal dia que esteja aqui connosco. Ok. E iremos ter mil e uma razões para continuar a falar aqui da Boa Nova. E a porta, claro, fica aberta. Muito obrigado, um grande prazer. Foi um prazer.